com seus pedidos, tem a Diolinha Santana, que tá curtindo também o nosso som, é o Mário Pacheco, que ainda rola pra Felipe Carvalho e também, claro, pra Ju, cadê o nome do rapaz aqui que mandou aqui pra gente? Esqueci, é um homem ou uma mulher aqui, né, velho? Vamos lá então, deixa eu ver aqui, o Raimundo Santana, vamos lá, tá chegando a sequência bem legal, tem Zé Henrique Gabriel, tem também Pitbull e Caixa, tem Leonardo e muito mais, só pra você ligadinho em todo o Brasil aqui no nosso programa-se, vamos curtir! Aqui o programador é você, programe-se! Toca, me vem você na cabeça. Me arrependo toda hora e nada faz com que eu te esqueça. Palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora e vivo em agonia. Não poder te tocar, pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Chorei de saudade. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei de saudade. Pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei de saudade. Trancado no meu quarto, peguei o seu recado e chorei. Eu chorei de saudade. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato e chorei. Participe, indique a sua sequência. Programe-se, arroba hotmail.com. Programe-se. I have them like Miley Cyrus.